Ainda ontem alguém me perguntava, por que é que a imagem de São José se apresentava com uma palma na mão? José com uma palma na mão. E eu respondia, é a palma da vitória. É também a palma da pureza dele. Mas a própria palma da pureza dele é uma palma de vitória. Assim como os heróis que voltavam da batalha empunhavam palmas nas mãos, sinal da vitória. Igualmente, foi isso que aconteceu com José. E eu me lembrei daquela passagem do livro do Apocalipse, capítulo 7. Pega comigo. Livro do Apocalipse, capítulo 7. Onde João tem a visão do céu. Deus lhe permite ver os eleitos já no céu, os salvos já no céu, os escolhidos de Deus já no céu. João não desconhece que é uma grande batalha, que é uma grande luta, mas ele já os vê com palmas nas mãos e vestes brancas, sinal da batalha, da sua vitória, depois da batalha. Acompanha comigo, Apocalipse 7. Depois disso, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra. Eles detinham os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do oriente, trazendo o selo do Deus vivo. O que é isso, esse selo do Deus vivo? Até as crianças brincam assim, né? Elas têm aquele selo, aquela marca, que carimbam a mão, carimbam até o rosto, com aquela figura que está naquele carimbo. É disso que fala aqui. Só que é uma marca muito mais profunda. É como aquele selo dos reis, que penetrava no pergaminho. O pergaminho era feito de couro, de ovelha, de cabra. E então tinha aquele selo que era pressionado ali, no decreto que o rei tinha feito, na carta que o rei tinha feito, então a marca ficava ali, impressa, penetrava, como que cortando aquele couro fininho, deixando a sua marca ali. Era o selo do rei. É disso que está falando. E vi outro anjo que subia do oriente trazendo o selo do Deus vivo. Para quê? Para marcar aqueles que pertenciam ao Deus vivo. Com voz forte, ele gritou aos quatro anjos encarregados de fazer dano à terra e ao mar: não façais dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado com o selo a fronte dos servos do nosso Deus. Gente, nós podemos até dizer que agora está acontecendo, e nós estamos vivendo esse tempo em que os anjos de Deus estão como que correndo por aí, os anjos da evangelização, os anjos da salvação, estão correndo por aí, para marcar todos aqueles que, por graça de Deus, são os seus escolhidos, aqueles que conhecem Jesus, aqueles que aceitam Jesus, aqueles que se entregam a Jesus, aqueles que chegam ao momento de decisão, de deixar a vida antiga, de deixar o pecado, de acabar com aquilo que estava no seu passado, e se entregar agora para Deus, e começar uma vida nova. Os anjos estão indo, procurando, buscando, para marcar todos esses com o selo de Deus, com a marca de Deus. Uma outra comparação que ajuda a gente a entender: o gado é marcado com a marca do seu dono. Você sabe que isso é feito com ferro em fogo. tem a marca do dono feita ali no ferro, aquele ferro vai ao fogo, fica ferro em brasa, então se traz aquela marca, ferro em brasa, e se toca no couro do animal, queima os pelos todos, queima o próprio couro, e ali fica a marca do dono, que não sai mais, que não sai mais. Você pode imaginar os, assim como o gado está solto no campo, e lá vão os homens para pegar esse gado, os que pertencem ao patrão, e marcá-lo com esse ferro. É isto que os anjos estão fazendo. Diga comigo: obrigado, Senhor. Eu sou um daqueles que os anjos estão marcando. Não é merecimento meu, é graça. Eu fui escolhido, eu acabei te aceitando, eu acabei me entregando. Obrigado, Senhor, porque eu sou um desses marcados com a tua marca, com o selo do Senhor, a marca do meu dono. Eu já nem me pertenço a mim mesmo, eu pertenço a ti, Senhor. A minha vida não me pertence, a minha vida pertence a ti, Senhor. Obrigado, porque eu trago em mim as tuas marcas. As marcas de Cristo estão em mim. Gente, essa é a realidade. E você pode saber, a marca de Cristo está em você. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Quando Deus estava arrancando o povo dele, lá do Egito, que estava sob o domínio de Faraó, Deus mandou Moisés muitas e muitas vezes ao Faraó, e o Faraó era resistente. Várias vezes o Faraó estava quase que permitindo que o povo saísse da escravidão e voltasse para a sua terra, mas passava um tempinho, o Faraó voltava atrás, e o povo de Deus não conseguia sair. Então Deus começou a castigar o Egito e a castigar o Faraó com as chamadas pragas do Egito. Eram coisas da natureza que aconteciam, Deus mesmo fazia com que isso acontecesse, como as águas que se transformaram em sangue, como a quantidade de moscas, como a quantidade de rãs que invadiam as casas, doenças, feridas que tomavam o corpo das pessoas, para que então o Faraó se convencesse e deixasse o povo ir embora. Mas passado um pouco, o Faraó resistia, até que chegou a maior prova, onde Deus atingiu todos os primogênitos do Egito. E claro, atingiria também os primogênitos do povo de Deus. Mas justamente para que os do povo de Deus não fossem atingidos, Deus mandou que o seu povo tomasse um cordeiro, imolasse o cordeiro, pegasse o sangue do cordeiro e colocasse ali, fazendo uma cruz na porta da casa, nos umbrais da porta. Quer dizer, tem a porta e tem aquela parte, o batente. Isto, a palavra bonita é umbral, né, não é uma palavra comum. O batente da porta, que naquele tempo era largo, também marcasse o batente das portas em cima, de lado, com uma cruz com o sangue do cordeiro. E disse Deus, para que quando o anjo exterminador, que vai atingir os primogênitos do Egito, passando por essas casas marcadas com o sangue do cordeiro, não entre aí, e aí não seja atingido. E assim foi feito. E durante a noite, os anjos do Senhor vieram, e no Egito foi uma calamidade. Por todos os lados, os primogênitos dos egípcios caíam, morriam, e os anjos do Senhor passando pelas casas dos hebreus, vendo ali a marca do cordeiro, ali eles não atingiam. Gente, é para isso. É para isso. A marca com a qual o Senhor está nos marcando não é à toa, não. Não é para ter uma marquinha de brincadeira como as crianças fazem com os carimbos com os quais eles brincam, elas brincam. Não. É justamente por causa disso. E vai ser preciso que anjos, homens e demônios saibam distinguir em nós, ver em nós as marcas de Cristo. É preciso que anjos, homens e demônios, que no céu, na terra e nos próprios infernos, eles possam distinguir com clareza as marcas de Cristo em nós. Na fraqueza, pode aplaudir, obrigado. Na fraqueza, porque continuaremos sendo fracos, continuaremos sendo pecadores, mas pecadores decididos. Deixa eu dizer, eu tenho visto, eu tenho acompanhado e há muitos anos, o que acontece com AA, Alcoólatras Anônimos, e bonito, é uma escola tão forte, e com tanta sabedoria de Deus, que os princípios do AA se espalharam para outras instituições, como para salvar pessoas da neurose, como para salvar pessoas das drogas, os dependentes de drogas, os princípios regem a todos, até para salvar pessoas que acabam sendo vítimas da sexualidade, como homossexuais, como lésbicas, ou pessoas que foram muito marcadas, vítimas de outros. Os mesmos princípios do AA regem a libertação dessas outras pessoas. E uma coisa impressionante que existe no AA é isto: chega um momento em que a pessoa precisa se decidir. Ele sabe, eu sou alcoólatra, sou. E o lindo é que ele vai sempre dizer isso. Uma pessoa que já está há 10, 15, 20 anos sem beber, mas ele diz, eu sou alcoólatra. Mas por que ele diz que eu sou alcoólatra? Porque ele não é alcoólatra porque bebe. Mas ele bebe porque é alcoólatra. Não sei se eu consegui explicar. Porque nós pensamos que a pessoa é alcoólatra porque ele bebe, bebe, bebe, bebe, então fica alcoólatra. Ele é chamado alcoólatra porque bebe. Não, é o contrário. Porque ele é alcoólatra. Porque ele é portador de uma doença, de uma fraqueza, de um desvio biológico, psicológico. Porque ele traz esse desvio, porque ele traz essa doença. Ele é impulsionado a beber, ele é inclinado a beber, ele sente como que dentro de si um impulso, ele se sente empurrado para a bebida, e segundo, bebendo ele se desestrutura e faz coisas incríveis, como que muda de personalidade por beber. Então ele sempre diz, eu sou alcoólatra, mas chega um momento em que ele precisa decidir-se, justamente porque ele é alcoólatra, e sabe que é, e sabe que será, ele precisa decidir-se e dizer, daqui para frente não tomo mais o primeiro gole. E é bonito como aqueles que se decidem, se recuperam. Você pode pensar que é uma coisa mínima, não tomo mais o primeiro gole, mas aí está o segredo, porque justamente, eu sou alcoólatra, diz a pessoa, e sei que eu sou, e sei que se eu beber, um gole vai chamar o outro, porque é um impulso dentro de mim, e quando eu beber, eu vou me desestruturar, e vou fazer coisas terríveis, então por isso eu não tomo o primeiro gole. O segredo está em não tomar o primeiro gole. Gente, é assim com tudo. É assim com cigarro, é assim com maconha, é assim com cocaína, é assim com crack, é assim com qualquer coisa. A gente precisa chegar a este ponto de dizer, não vou tomar o primeiro gole, não vou realizar a primeira fumada, não vou realizar a primeira picada, não vou. E eu não posso, tomar o primeiro gole, eu não posso. Veja, justamente porque nós somos pecadores e constatamos que somos pecadores, mas marcados por Deus, nem seja ingênuo que o Senhor vindo e marcando-nos com a marca dele, a gente já está bonitinho e não tem mais problema nenhum. Não, assim como o alcoólatra vai continuar sendo alcoólatra, nós vamos continuar sendo pecadores. Deixa eu dizer mais, Maria foi preservada do pecado original, mas José não. Mas José não. Eu dizia no dia de ontem para você que a obediência de Maria foi linda, mas a obediência de José, me desculpe, foi maior, porque Maria viu o anjo falou a ela, o anjo explicou para ela, ela pôde perguntar, ela pôde questionar, e receber as respostas do anjo, e claro, ela obedeceu, eis aqui a escrava do Senhor, mas ela teve todas as explicações, José não. José simplesmente foi avisado pelo anjo em sonho, e você sabe que sonho é sonho, e ele obedeceu, e não foi uma vez só, foram três vezes, para receber Maria, para fugir com Jesus e Maria para o Egito, para voltar do Egito para a sua terra. Ao mesmo tempo, veja, Maria teve a graça de ser concebida sem o pecado original, portanto a concupiscência não estava nela. Maria podia dizer, ela não podia dizer como nós dizemos, eu sou pecadora. Não, ela não era pecadora. Desde o primeiro momento ela já estava na graça. Claro, um privilégio especial para ela, porque ela seria a mãe do Salvador, era preciso um canal puro para o Salvador vir. Deixa eu dizer, uma comparação, para você aplicar o remédio, uma vez que todas as seringas já estavam contaminadas, Deus tinha um remédio do céu para aplicar na humanidade, mas as seringas estavam todas elas contaminadas. Deus precisava de uma seringa não contaminada, porque senão não adiantava, o remédio vinha, mas pegava a contaminação da seringa. Eram assim os homens e as mulheres todas, todas as mulheres, todos os homens que nasciam, eram contaminados pelo pecado original. Então a salvação, o Salvador não podia vir, não tinha como, e o demônio brincava, gozava da cara de Deus, dizendo como é que virá esse Salvador, enquanto todos estão contaminados pelo pecado original. Eu contaminei a todos, eu contaminei a todos, veja, voltando à comparação, Deus escolheu uma seringa não contaminada. Entre todas elas, Deus preservou uma. Deus é Deus, e Ele pode fazer isso, e fez isso com Maria. Por quê? Porque através dela, Ele precisava trazer do céu o Salvador e trazer a salvação. Ela foi o veículo, deixa eu explicar, ela foi como que a seringa para aplicar em nós o remédio da salvação. Então, Maria foi preservada do pecado original, foi. Ela foi imaculada, sem mancha, desde o primeiro instante. José não. José teve o pecado original. José podia dizer, eu sou o pecador. Assim como o alcoólatra diz, eu sou o alcoólatra, José podia dizer, eu sou pecador. É daí que eu me encanto com esse José. Meu Deus do céu, a Luzia está dizendo, eu também. Sim, vamos dizer, gente, com todo respeito à Nossa Senhora que nós amamos tanto, era preciso que ela fosse assim, o dom dela foi ser imaculada para que a salvação chegasse. Mas vamos dizer, foi mole para ela. Ela era imaculada, ela não teve pecado nem na sua concepção. José não, José foi igualzinho a gente. José era pecador, José tinha o pecado original, com todas as inclinações do pecado original. José tinha a concupiscência que nós temos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. José tinha a soberba da vida, como São João diz, ele tinha tudo isso. A paixão tomava José, a concupiscência afogueava José. Ele tinha todas as paixões humanas como nós temos, porque ele tinha o pecado original. Mas ele não pecou, ele não pecou, ele lutou, ele se decidiu, justamente quando o anjo lhe falou, quando ele entendeu o mistério que acontecia com Maria, quando ele entendeu o mistério que era aquela criança, aquele menino que nasceria, José se decidiu e lutou. Não foi fácil para ele não, é por isso que ele tem uma palma de vitória. E veja, ele foi o primeiro, mas não o primeiro e terminou, não, ele foi o primeiro de uma multidão. Gente, é ele quem abre o Novo Testamento com os heróis que têm a palma na mão, e nós todos estamos atrás dele. Veja, para dizer a verdade, Pedro, João, Tiago, Mateus, vem atrás dele, Paulo, e depois mais tarde Agostinho, Inácio, todos eles vêm atrás dele, e Francisco de Assis, todos eles vêm atrás dele, João Bosco, João Paulo II, você, viemos atrás dele. E o bonito é o seguinte, um trazendo o outro, a coisa é assim, eu pego a ele, puxo, mas ele não vem somente ele não, ele já pega e já puxa outro, não foge não, já puxa outro lá, não pode, gente, é assim, um vai puxando o outro. José na frente. Ele foi o primeiro, pecador como eu, como você, como essa filha imensa que vem atrás, pecador, sentindo até mesmo no seu corpo a concupiscência, sentindo a paixão em si mesmo, o afogueando, mas ele foi o primeiro a lutar, a resistir, por hoje não, assim como o alcoólatra, eu não vou tomar o primeiro gole, eu não vou cometer o primeiro pecado. E por isso ele tem a palma da vitória que eu preciso ter, que você precisa ter, e eu vou querer ver você com essa palma da vitória igualzinho José. Você não pode escapar de Deus, não pode, e nem quer, né? Não pode, você não pode. Eu quero te ver com a palma da vitória, eu quero te ver com a palma da vitória igualzinho José. Eu preciso te ver com a palma da vitória igualzinho José, cada um de vocês, eu preciso te ver com a palma da vitória na mão. Você não pode ficar sem a palma da vitória. José é apenas o primeiro, eu quero te ver com a palma da vitória, você não pode escapar, e Deus não quer que você escape, e eu quero também te ver com a palma da vitória. José é o primeiro, e nós estamos vindo atrás, e veja, como eu tentei demonstrar, a gente não vai sozinho não, a gente vai agarrado nos que foram na nossa frente, e depois, atrás de nós puxamos outros. Gente, eu tenho o meu pai biológico, eu tenho o meu pai espiritual, São João Bosco, e eles me puxaram, eles me trouxeram, e entre São João Bosco e eu, Deus colocou outros padres, outros sacerdotes, que foram os meus mestres, que foram os meus diretores, que me ajudaram, que me arrastaram, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, e eu posso testemunhar isso, eu não fiquei sozinho não, eu tenho arrastado outros, a partir dos mais próximos, e já há muitos anos, graças a Deus, que eu venho puxando, que eu venho arrastando, e eu, junto com eles, estamos arrastando já, graças a Deus, uma multidão. Não fazemos mais do que a nossa obrigação. Eu não faço mais do que a minha obrigação. É preciso fazer isso, mas é preciso testemunhar que nós estamos fazendo. E você que está sendo puxado, seja por quem quer que seja, veja, você que está sendo puxado, seja por quem quer que seja, por nós ou por outros, porque o Senhor tem uma multidão de guindastes puxando, tem, eles também são pecadores como José, eles também têm o pecado original como José teve, mas eles são guindastes que estão resgatando e arrastando essas pessoas, estão arrastando essas pessoas. Aqui na Dutra a gente já viu coisas terríveis, e tendo que viajar aqui perto, nós somos testemunhas de coisas que chocaram. Uma das que me chocou foi esta: houve um acidente grave aqui na Dutra, e de tal maneira o carro ficou prensado, que a pessoa dentro do carro ficou prensada também, e não tinham como tirar a pessoa ali de dentro, não tinha. Foi preciso que viesse o guindaste para tirar o carro lá debaixo da ribanceira onde ele tinha caído, puxar, arrastar o carro lá de dentro com a pessoa dentro, para vir para cima, para entrarem os bombeiros, para entrar com o maçarico, para cortar as ferragens do carro, para tirar a pessoa de dentro do carro. Gente, o resgate que nós estamos fazendo, muitas vezes é assim. Não é um resgatinho, não é aquilo que eu fiz, que cheguei lá, peguei a mão dele e já fui puxando, e o pessoal até sorrindo veio vindo. E talvez pessoas muito próximas a você, talvez um irmão seu, uma irmã sua, talvez um filho seu, e estou vendo gente fazendo com a cabeça assim, não é? Talvez um filho seu, uma filha sua, talvez o seu pai, talvez a sua mãe esteja nesta situação. Mas Deus quer resgatar, Deus quer retirar, Deus quer marcar com a sua marca. É um eleito, é um escolhido, Jesus não quer perder e não pode perder, só que Ele precisa de você para arrastar. Muitas vezes nós somos como aquele guindaste que arrancou o carro lá de baixo com a pessoa dentro, para depois então virem os bombeiros com um maçarico. Eles cortaram as ferragens do carro para tirar a pessoa de dentro. Claro, aquela pessoa tiraram morta, mas os nossos, nós vamos tirá-los vivos. Os nossos, nós vamos tirá-los vivos. Salvos para Deus. É por isso que você é marcado. Você não é marcado unicamente para ter uma marca de bonitinho. Eu sou o escolhido de Deus. Eu sou a eleita de Deus. Eu repito, a marca que nós temos não é uma marca de bonitinho para mostrar, para ostentar. Eu sou eleito de Deus, eu sou escolhido de Deus. É sim, mas essa marca é uma marca de guindaste para você entrar em ação como José, para arrastar muitos, para arrancar muitos, para salvar muitos, para trazer muitos para a santidade. Vinde, ó Espírito Santo, é sempre eu quero. Então vai por aí. Dos vossos fiéis. Deixa nesse tom mesmo, vamos só nós com as vozes. Vinde, ó Espírito Santo, exemplo, é sempre eu quero ser da mãe do meu Senhor. É isso, gente, nós precisamos mais do que nunca do Espírito Santo, mais do que nunca nós precisamos do Espírito Santo, mais do que nunca nós precisamos da ação do Espírito Santo, porque Ele precisa de mim, Ele precisa de você, marcado, mas lutador. Até a nossa marca é a marca de combatente, é a marca de lutador, é a marca de alguém que vai para arrancar outros. E aí que está, assim como nós fomos arrancados, estamos sendo arrancados, nós já vamos resgatando outros, arrancando outros, puxando outros. É linda a nossa família, muito linda. Se você vai ver, são pessoas machucadas, são pessoas feridas, são pessoas que são restos humanos, tem pessoas dentro de ferragem, espremidas dentro da ferragem. Bonito, ontem esteve aqui uma moça, médica inclusive, lá de Curitiba. Ela sofreu um acidente automobilístico e atingiu de cheio o rosto. Você imagina o que é para uma moça? Ela já era médica, já era profissional, começando a sua carreira. O que é para uma moça, solteira ainda, médica, ter o rosto todo transfigurado pelo acidente? Foram orações, muitas orações, foram cirurgias, foi tratamento. Ontem eu me alegrei, ela está perfeita. Ela está perfeita. Quem não sabe, nem imagina que ela passou por isso. O rosto dela estava transfigurado, ninguém reconhecia. Gente, muitos dos nossos irmãos estão assim. E muitos deles estão ainda nas ferragens. Mas como é linda a nossa família, porque é uma família de resgate, é uma família que é uma tropa de resgate, onde uns estamos resgatando os outros, onde uns estamos salvando os outros, e a gente não repara a situação, não vai olhar para a cara da pessoa e dizer como você está feio, como você está transfigurado, não, como você está sendo salvo, como você está sendo resgatado, como você está sendo tirado da sua situação. A gente vai fazer algumas cirurgias aí para frente, mas você já foi arrancado. Vamos, pega no duro, pega no cabo de aço com a gente, ajuda a arrancar os outros também. Daqui a pouco você vai receber uma cirurgia plástica e seu rosto vai se transformar. A perna que está machucada, os braços que você não pode mais mexer, tudo isso vai ser recuperado. Mas mesmo com um braço que não pode mexer, mesmo com perna machucada, agarra na corda, pega no cabo de aço e vamos puxar, porque a nossa família não pode parar. É uma família, tropa de resgate, gente, que beleza! Você está entendendo o que é a nossa família? E o primeiro, o nosso pai, é o pecador José. De Maria nós não podemos dizer isso. Ela vai na frente, uns passos na frente, dizendo: eu sou imaculada, Deus me fez assim. É aí que vocês devem chegar, porque Deus quer devolver a vocês o que o homem, o que a mulher era no original, quando Deus criou. Maria pode dizer: eu sou o protótipo, eu sou o exemplo do que Deus fez no início da criação. E é preciso que vocês retornem a ser aquilo que Deus criou. Por isso eu estou na frente como modelo, eu sou imaculada. Vocês vão chegar lá. Só que a partir de mim, uns passos atrás de mim, vem José e vocês todos. E pode saber, o amor com que Maria amou aquele pecador José, mas que lutava, e que arrastava outros atrás de si, esse amor Maria tem por mim e por você. E gente, muitas vezes eu sinto, muitíssimas vezes eu não sinto. As pessoas quando rezam por mim, muitas vezes elas dizem do amor, da ternura que Nossa Senhora tem por mim. E eu reconheço, desde a minha infância eu reconheço isso. Os fatos mostram. Foi Maria que fez tudo na minha vida. Foi Maria que fez tudo na Canção Nova. Eu não tenho a mínima dúvida. Ela é a mãe, ela é a mestra da Canção Nova. Muitas vezes eu não sinto. Mas eu sei como ela me ama, como ela olha para mim com ternura. Mas por que que ela olha para mim com ternura assim? Porque eu sou bonitinho? Não, porque pela graça de Deus, como José, eu sou o pecador, mas um pecador que teve a graça de se decidir, e uma vez resgatado, pegar na corda e puxar os meus irmãos. E ela vendo o meu rosto banhado em suor, muitas vezes banhado em sangue, o meu rosto às vezes desfeiteado, porque, gente, primeiro, nas lutas contra o pecado, eu mesmo levei cada uma na cara, que machucou, que feriu, que transtornou as minhas feições, também por minha culpa, também por minha fraqueza, mas também resultado da luta. Nessa luta ela me vê todo quebrado, como o padre Murilo, que vocês conhecem, que ficou todo quebrado, mas é padre, mas está nessa tropa. Ela me vendo assim, e vendo que, por graça de Deus, que pelo amor dela, eu estou com o cabo de aço, atrás do seu esposo José, bem lá atrás, mas atrás do seu esposo José, puxando, e puxando hoje uma família grande, uma família bonita, mas bonita assim, desse jeito, porque é uma família de combatentes, uma tropa de resgate de combatentes. Ela olha para mim com grande ternura, com grande amor, e diz: meu filho, é assim, eu estou com você, continua. Você é pecador, um grande pecador, você já cometeu das suas, você já foi vítima em tantas coisas, mas é assim que eu te quero, é assim que eu te cultivo, é assim que eu te amo. Continua, meu filho, porque os meus filhos precisam ser assim. Eu estava alguns passos à frente de José, estou alguns passos à sua frente, mas eu vou o atraindo, vocês todos. É assim que eu preciso os meus filhos. Gente, o que Maria diz para mim, ela diz para você. Eu não sou exceção, graças a Deus eu sou a regra, você é igualzinho a mim. Deixa eu dizer, Nossa Senhora ama você por causa disso, não é porque você é bonitinho. Você é bonitinho como José, só, pecador como José, lutador como José, que precisa resistir e continuar resistindo como José. E não só, você enquanto luta, enquanto resiste, enquanto você combate o pecado em você, você não fica apenas voltado para si, não, você entra nessa tropa de resgate, você pega na corda, você pega no cabo de aço e vem arrastando a tantos, você entra no barro, você vai lá embaixo na ribanceira pegar os seus irmãos e trazê-los para cima. Meu filho, minha filha, é assim, e é por isso que eu amo cada um de vocês, é por isso que eu amo você do jeito que eu amei José, do jeito que eu amei a tantos. É assim que eu amo você. Vinde, ó Espírito Santo, exemplo eu quero ser da mãe do meu Senhor. Vinde, ó Espírito Santo, exemplo eu quero ser da mãe do meu Senhor. Como um sacrário vivo, como um sacrário vivo, levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. Como um sacrário vivo, levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. Se eu conhecer, se eu conhecer por nada, eu trocarei. E não apenas você o conhece, Você foi marcado com esse selo. Um selo de lutador, um selo de combatente, onde você combate o pecado em você, onde você combate a concupiscência em você, onde você combate o pecado ao seu derredor, onde você combate o pecado nas pessoas que estão com você, que vivem com você, a partir dos mais próximos, indo numa fileira enorme. Esta é a graça que nós temos. E veja mais uma vez o versículo 3. Não façais dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado com o selo a fronte dos servos do nosso Deus. E diga comigo: eu sou um desses servos. Eu sou um desses servos. Marcado com o selo de Deus. Marcado com o selo de Deus. Na minha fronte. Na minha fronte. Para que nos céus. Para que nos céus. Na terra. E nos infernos. Se veja claramente. Que eu sou de Deus. Eu trago em mim as marcas de Cristo. Eu pertenço a Ele. Eu sou o seu servo. Ele é o meu Senhor. Eu sou o seu combatente. Ele é o meu general. Eu ostento com clareza, diante dos anjos e santos, diante dos homens e diante dos demônios, que eu sou de Deus, que eu trago em mim as marcas de Cristo, e ninguém pode duvidar disso. E é preciso, gente, é por isso que se diz aqui que eles traziam na fronte, para todos poderem ver, céus, terra e infernos. Diante dos infernos, você precisa ostentar que você traz a marca de Deus e não ceder. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e é maior do que aquele que está nos infernos. Nós temos sido trouxas, nós temos sido moles, nós temos nos entregado muito facilmente. Não, e não, e não. É o contrário. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, é maior do que aquele que está reinando nos infernos. Ele é um derrotado. Eu gosto daquilo que o Dunga diz, e é uma realidade. Eu cito Dunga porque ele diz com maneira muito concreta, muito jovem, que o demônio é um perdedor e sabe que é um perdedor. Ele não tem a ilusão, ele não é ingênuo de pensar que ele vai vencer a Deus. Não, a luta dele não é para vencer Deus, porque ele sabe que essa é uma luta que não vai levar a nada. Ele nunca vai atingir Deus, não vai vencer a Deus. Ele sabe que ele é um derrotado, portanto a luta dele não é orientada para vencer a Deus. Não, a luta dele, toda a luta dele, ele une todas as forças, ele investe tudo para conseguir mais perdedores ao lado dele. Deixa eu dizer em outras palavras, para reunir outros trouxas, muitos outros trouxas ao lado dele. E nós temos sido trouxa, gente, porque já somos de Deus, já fomos escolhidos por Deus, já fomos marcados com a marca de Deus. Só que o diabo chega aí apresentando, e com cores muito bonitas, e com os instrumentos que ele conquistou na imprensa, nos jornais, nas revistas, e muito bem impressas, com os programas de televisão, com as novelas, com as minisséries, com os vídeos, com os filmes, com a cantadinha no nosso ouvido, com as músicas sensuais. Ele vem com tudo isso, nos apresentando algo assim melodioso, sedutor, igualzinho o que aconteceu com Eva. E desculpe a expressão, mas a gente trouxa vai na conversa dele. Ele não está guerreando contra Deus, não. Ele sabe que não vai conseguir nada. Ele não está investindo para derrotar Deus. Ele sabe que isso é sem efeito. Ele está guerreando, ele está unindo todas as forças, investindo tudo para conseguir mais trouxas ao lado dele. Diga comigo: eu não. Eu não. Comigo não. Comigo não. Eu não vou ser mais trouxa. Então aplauda para valer. Então aplauda para valer. O seu aplauso já é a palavra. Eu não vou ser mais trouxa. Não, não vou, não vou, não vou. Já fui demais, chega, basta. Basta. Basta. E veja, gente, o inferno vai estar cheio desses derrotados, desses trouxas, que tinham tudo para se salvar. Claro, ia custar muita luta. Veja o que, que o diabo faz. Ele apresenta para a gente e dá para a gente as coisas confortáveis, as coisas gostosas. Ele quer dar a nós sombra e água fresca, botina larga, e ainda um refrigerante, ou então uma bebida alcoólica, tudo facilitado, até com um caninho aqui. Melhor do que caninho, como é que é? Canudinho. O canudinho. E você nem precisa chupar, já tem pressão vindo para você não ter trabalho nenhum. Ele te facilita tudo, ao passo que a gente sabe que os que têm palma nas mãos são lutadores, são guerreiros, são os que se ferem, são os que se machucam na luta contra a concupiscência que está dentro de nós, os que resistem até o sangue na luta contra o pecado. Esses é que terão palmas nas mãos. Os trouxas vão ter uma vida confortável, do jeitinho que o diabo gosta e oferece. Ele patrocina essa vida mole, para acabar onde? Ao lado dos perdedores, e ao lado do perdedor que está reunindo perdedores. Em outras palavras, que está reunindo trouxas que se deixam enganar para ficarem com ele depois uma eternidade inteira no inferno, e não no nosso lugar. Porque na verdade você não tem um lugar no inferno, porque ninguém comprou você para levar você para o inferno. Não, você só tem um lugar no céu, porque foi lá no céu que Jesus comprou um lugar para você, e ele comprou esse lugar ao preço do sangue dele. Ele comprou esse lugar a preço da vida dele. Você custou este preço. Você não tem uma cadeira cativa no inferno, não. Graças a Deus, você não tem uma cadeira cativa no céu. A cadeira cativa que você tem está no céu, e você não pagou nada por ela. Quem pagou foi Jesus. O que está acontecendo agora é você lutar para o seu resgate. Entenda isso. Você não está lutando para conquistar o seu lugar. O seu lugar já foi conquistado no céu. Você está lutando para o seu resgate. E como você não é egoísta, como você não quer ir para o céu sozinho, você está ajudando o resgate dos outros. E o bonito é isso, que nós não iremos sós para o céu. Gente, no céu a coisa é assim. São arranjos. São arranjos. E a gente vai ver no céu uma porção de arranjos assim. Aqui está uma família, lá está outra família. Eu vou ver a família Canção Nova lá no céu, desse jeito assim. Um grande arranjo, um lindo arranjo, onde nós nos ajudamos uns aos outros, onde nós nos ajudamos uns aos outros. E a ajuda foi essa: nós nos arrancamos do buraco uns aos outros, nós nos arrancamos de dentro das ferragens uns aos outros. O céu é assim, feito de pessoas unidas, mas unidas dessa forma, onde nós resgatamos uns aos outros. Porque a gente não é egoísta, a gente não luta apenas pela própria salvação, mas entra em combate. Repito, nós temos, agora deixa eu falar em nós, existe o canteiro nosso no céu. Nesse canteiro precisam estar todas as flores. Haverá flores grandes, bonitas como essas rosas. Haverá flores como essas. Haverá florzinhas pequenininhas como esta. E algumas ainda em botão. Mas todas estarão lá e precisarão estar lá. Não interessa a mim, a você, se lá eu vou ser uma rosa grandona, bonita, colorida, desse jeito. Não interessa se eu vou ser essa outra flor branca, menor. Não interessa se eu vou ser uma florzinha. Eu preciso estar lá, porque eu tenho um lugar e um canteiro que Jesus conquistou para mim e para nós no céu. A nossa luta, gente, é resgatar-nos e arrancar-nos para chegarmos todos lá, sem nenhuma exceção. Eu digo, eu preciso encontrar você lá. Eu estou lutando por isso, eu vou lutar até o fim, até o fim. Eu vou dar suor, lágrimas e sangue para você estar lá. Eu não quero ver o seu lugar desocupado. Não quero. Como também, por amor de Deus, me ajude. Eu preciso de ajuda também. Não é porque eu estou na frente. Não é porque eu estou na frente que eu não preciso de ajuda. Me empurrem. Me empurrem. Na hora que eu desanimar. Na hora que eu me cansar. Na hora que eu perceber que a luta está grande demais. Me empurrem, por amor de Deus. E quem pode me puxar, me puxe, mas se você não pode me puxar, me empurre para frente. E assim que nós temos que fazer uns com os outros. Como é linda a nossa família. Como é linda a nossa família. E assim como eu vi ontem aquela moça, hoje tão totalmente mudada, eu vi o rosto dela depois do acidente. Eu a vi ontem. Gente, quando nós chegarmos lá, no nosso lugar e no nosso canteiro, as chagas, as machucaduras, as quebraduras que nós obtivemos aqui na vida, vão ser chagas gloriosas, feridas gloriosas, não apenas transformadas, mas vão ser gloriosas. Onde houve uma ferida, onde houve uma chaga, onde você foi machucado, quebrado, mas depois resgatado e salvo, ali haverá a marca da vitória, ali haverá a marca da glória. Será um lugar resplandecente. Se você foi muito machucado na sua sexualidade, e aí está o seu ponto fraco, se você resiste como José resistiu, se você persevera, se você busca todo o auxílio de Deus e dos outros para se arrancar daí, saiba, aqui na terra foi uma fraqueza, mas quando chegar no céu, você vai ver esse lugar, a sua sexualidade vai estar cheia de brilho, cheia de glória, cheia de resplendor, e qualquer outro ponto fraco que você tenha, se você luta, se você resiste, ele não será no céu um ponto fraco, não. Lá será justamente a ostentação da vitória de Deus e da vitória sua. E da vitória sua. Combate, meu filho. Nós somos uma família de combatentes. No versículo 4 começa a dizer que então João ouviu da boca do anjo o número do seu povo, os israelitas, o povo de Israel, que eram 144 mil marcados de todas as tribos dos filhos de Israel. Portanto, claro, isso é um número simbólico. 144 é 12 vezes 12 e multiplicado por mil, quer dizer, de todas as tribos, uma infinidade. mas era um número limitado. Ao passo que, quando chega ao versículo 9, João diz, depois disso, e esse depois é importante, eu vi, era uma imensa multidão, já não é mais o povo de Israel, não é mais o povo do Antigo Testamento, não, é o povo que vem depois de José. Gente, José é o primeiro, José é o que puxa a fila, nós estamos atrás, indo atrás dele, ele é o primeiro. João viu José lá, João Evangelista viu José lá, e atrás de José uma imensa multidão, dos filhos de Israel. Era um número limitado, mas aqui não, veja comigo, era uma imensa multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam de pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com o quê? E com palmas nas mãos. João já nos viu, gente, nós não seremos pouquinhos, não, nós seremos uma imensa multidão que ninguém poderá contar, de todas as tribos, nações, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, trajados com vestes brancas e com palmas nas mãos. Como a imagem que foi nos trazida, muitas vezes infelizmente, virá a sujeira, virá o barro, virá essa água lamacenta do mundo para atingir as nossas vestes, mas nós entramos novamente em luta para lavarmos as vestes uns dos outros, e nós chegaremos lá, nós estaremos lá de vestes brancas e de palmas nas mãos. E em alta voz eles proclamavam, e nós proclamaremos assim: a salvação é do nosso Deus, que está sentado no trono e do Cordeiro. Amém. Aleluia. Aleluia. E você vê lá embaixo no versículo 14, tem que pular logo para lá. Aliás, pega o 13. Um dos anciãos tomou então a palavra e disse-me: esses trajados com vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi-lhe, é o anjo quem responde: meu Senhor, tu sabes. Ele me disse, eles vêm da grande tribulação, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso encontram-se diante do trono de Deus, rendendo-lhe culto dia e noite em seu templo. Gente, é isso. Nós estamos agora na tribulação, estamos até mesmo na grande tribulação, mas um dia nós seremos vistos lá, porque João já nos viu na frente. Nós somos aqueles que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. O que eu digo para você é isso, meu filho, minha filha, luta, você tem a marca dos guerreiros, a marca dos combatentes, ao lado de José, atrás de José, nós estamos lutando, nós estamos combatendo, logo, logo nós chegaremos lá, você não pode faltar, você não pode faltar, e aqueles que Deus colocou no seu caminho, aqueles que são e aqueles que serão a sua família, eles não poderão faltar. Os que são e os que serão os seus filhos, eles não podem faltar, ninguém vai poder faltar nesta grande multidão. Por isso não temos outra coisa a não ser lutar. Por hoje não peco mais, por hoje não tomo mais o primeiro gole, por hoje não vou mais pecar. Vai ficando em pé, como um sacrário vivo, levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer por nada, eu trocarei. Levanta sua mão, como um sacrário vivo. Como um sacrário vivo, levando amor. Revelando coisas que eu não sei. Revelando coisas que eu não não sei mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Repete isso, se eu conhecer. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Vamos cantar lá no começo, doce Espírito. Doce, doce Espírito Santo. Exemplo quero ser. Exemplo quero ser. Do Pai do meu Senhor. Do Pai do meu Senhor. Mais uma vez, doce. Doce, doce Espírito Santo. O exemplo quero ser da mãe. Exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Como um sacrário vivo, levando o amor, canta forte. Como um sacrário vivo, levando amor. Revelando coisas que eu não sei. Revelando coisas que eu não sei. Mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor. Revelando coisas que eu não sei. Mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Diz mais uma vez isso, se eu conhecer. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. E quando o padre Jonas pregava, por um momento eu fechei os olhos e o Senhor dava uma imagem de uma pessoa toda torta, com o pescoço torto, com a coluna torta, assim, bem torta mesmo. E de repente era colocado nessa pessoa um colete, desses coletes que as pessoas que têm problema de coluna usam, e endireitou a coluna. No pescoço foi colocado também aquela... Ganchos. Aquele coletão, né? De pescoço. Coleira. E aí, aquela coleira grossa. E ela endireitou o pescoço. Só que, tanto no pescoço quanto nos rins, na altura dos rins, estava escrita a palavra santidade. Amém. E o Senhor dava o seguinte, que a santidade é uma condição incômoda. É incômoda. Não é cômoda. É uma situação incômoda. Você, para andar reto, você está incomodado. Mas é uma situação incômoda no bom sentido. Ela não te deixa acomodar-se no pecado. Ela é uma situação incômoda. E como foi bom ouvir o que o padre Jonas disse hoje. Nós nunca tínhamos pensado que José, ele tinha o pecado original. Ele teve que lutar em todos os dias da sua vida. José viveu uma vida incômoda, mas perseguiu, assumiu e viveu a santidade. Meu irmão, você hoje está sendo colocado. Você estava torto, como eu também estava torto. Pescoço para lá, coluna para cá. Mas Deus está colocando em nós coletes. Coletes de santidade. É uma situação incômoda diante do pecado você dizer para você mesmo: eu não posso pecar. Eu até gostaria, minha carne pede, eu peço, mas não posso. É incômodo isso. É incômodo não poder olhar. É incômodo não poder ouvir, é incômodo não poder tocar, é incômodo não poder sentir, é incômodo, mas é um santo incômodo. Sim. É esse incômodo. Sim. Que vai te dar no futuro, próximo à eternidade, aí sim, acomodada no trono da graça, acomodada junto com Jesus. É melhor viver incomodado agora e totalmente confortável no céu, do que totalmente confortável, acomodado agora, e pela eternidade do inferno, incomodado pelo fogo do inferno. Agora é a hora de viver incomodados, porque nós não podemos ceder ao pecado. Esses coletes são incomodados. Eu já usei colete, eu sei como é que é isso. Dói, são as barras de ferro nas costas, incomodando, pegando nas nádegas, nas costas. Você tem que dormir, é incomodado, mas a única maneira de você ficar ereto, digno, o Senhor está colocando os coletes em nossos pescoços, para que você não abaixe a cabeça mais dentro do pecado, na sua coluna. Assuma isso como São José assumiu. Nós estamos sendo levados a isso. O Senhor está fazendo isso com você, jovem, com você, adulto, homem, mulher. Estamos aprendendo essa condição. Portanto, mais uma vez, peçamos: vinde, Espírito Santo, com toda a nossa força. Canta. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações, enchei os corações dos vossos fiéis, dos vossos fiéis. Mais uma vez, canta bem forte isso. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Cantemos isso com garra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito. Enviai o vosso Espírito. E tudo será criado. E renovareis a face da terra. E renovareis a face da terra. Como vai ser bom para nós ouvirmos isso. Quem são esses? Esses são os que estão vindo da tribulação. Quem são esses de vestes brancas? Esses que estão vindo da tribulação. A nossa vida é uma tribulação constante, porque lutamos contra o pecado. Se você morresse agora, você iria ser recebido lá no céu dessa maneira. Quem é esse de veste branca? Esse é mais um que está vindo da tribulação. A tribulação que o pecado causa em nós. Mas você, meu irmão, se Deus não vem, você vai. E você é recebido assim. Esse é mais um que vem da tribulação. Esse é mais um que vem com vestes brancas, que vem ao céu da tribulação, que vem da tribulação. É isso. Não desanima. Não desanima. Diga para o seu irmão: não desanima, meu irmão. Não desanima, minha irmã. Não desanima. Suporta. Esses são os que vêm da tribulação. Esse, quem é esse de veste branca? Esse é mais um. É mais um que chegou hoje. Ele está vindo da tribulação. Esse é mais um. Esse é mais um. Você é mais um. Diga para o seu irmão: você é mais um. Você é mais um. Fala para ele: você é mais um. Fala, meu irmão, você é mais um. Você é mais um que vem. Graças a Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Põe a mão sobre o seu coração. Isso, faz silêncio agora. Põe a mão sobre o seu coração. As palavras têm teor muito forte. O Senhor tem falado de uma maneira muito forte através da Canção Nova. O alimento que você recebe é um alimento sólido mesmo, tem que mastigar, tem que mastigar. Se não mastigar bem mastigado, você não consegue engolir. Se você não mastigar muito bem mastigado isso, não vai fazer digestão. E nós mastigamos esse alimento que nós recebemos aqui, dia após dia, passo após passo. Vamos pedir a graça do Senhor nesse momento. Vamos todos nós nos virar para o sacerdote, para que sejamos abençoados desta maneira. É alimento sólido, é alimento de gente grande, é alimento de adultos na fé, não é alimento de criança. Os que não entendem, os que não compreendem, é porque são infantis, são crianças na fé. Os que acolhem, os que aplaudem, os que vibram com essa palavra, já são adultos na fé. Já conseguem tocar, compreender, mas é necessário mastigar isso. É necessário mastigar muito antes de engolir isso. Nós vamos mastigar isso diante das situações do nosso dia a dia. Quando o pecado se apresentar a nós, estaremos mastigando essa palavra. Essa palavra será ruminada dentro de nós. Voltará à nossa boca depois de ter engolido. Mastigaremos de novo. Assim como a vaca come a grama e come tantas outras coisas, e tudo aquilo vem e volta, e tudo aquilo se transforma no leite que alimenta outras pessoas, que alimenta os filhos da própria vaca, as crias da própria vaca, se transforma em alimento. É duro para ela ruminar, horas ruminando. Uma vez que você ruminou, uma vez que você comeu, isso que você recebeu aqui, isso se torna também alimento para outras pessoas, para os seus da tua casa. Quando no teu silêncio, quando na tua resposta na hora certa, quando na sua docilidade, na sua serenidade, essa reação será alimento para os que estão na sua casa, porque você está mastigando e ruminando este conteúdo, o conteúdo dessa pregação, o conteúdo dessa palavra, desse ensinamento que o Senhor está nos dando. Então recebamos do sacerdote essa bênção, para que nós possamos ter essa coragem, essa força, de ruminar essa palavra dentro de nós.